amor, a vida é uma canção, meu compasso do coração. Volta pra mim, que eu te dou a mão. No reggae, na MPB, encontramos nossa união. Yeah. Oh. O passado é um livro que sempre relê, e as páginas brancas só você pode preencher. Juntos, na mesma melodia, vamos escrever o futuro com amor e harmonia. Vem, amor, a vida é uma canção, no compasso do coração. Volta pra mim, que eu te dou a mão. No reggae, na MPB, encontramos nossa união. Vem, amor, a vida é uma canção, no compasso do coração. Volta pra mim, que eu te dou a mão. No reggae, na MPB, encontramos nossa união. Oh, oh, oh, oh. Na dança do tempo, a nossa canção, amor incondicional, em perfeita união. Vem, amor, no reggae e na MPB, vamos juntos o passado viver, viver. Vem, amor, a vida é uma canção, no compasso do coração. Volta pra mim, que eu te dou a mão. No reggae, na MPB, encontramos nossa união. A vida é uma canção, no compasso do coração. Volta pra mim, que eu te dou a mão. No reggae, na MPB, encontramos nossa união. Oh, oh, oh, oh, oh. Encontramos nossa união. Oh, oh, oh, oh, oh. Na dança do tempo, a nossa canção, amor incondicional, em perfeita união. Vem, amor, no reggae e na MPB, vamos juntos o passado viver.